todos os avivamentos, eles tiveram ênfase em louvor e adoração, mesmo a reforma. A reforma, Deus começou a dar cânticos para Lutero. A história conta como este homem começou e escreveu mais de 800 cânticos. Quando Wesley começou a sua obra com o povo que depois se chamou metodista, seu irmão Charles Wesley compôs mais de 3 mil cânticos, acompanhava cantando para a glória de Deus, e todo aquele povo louvava, cantava. Quando começou o movimento pentecostal no fim do século XIX, no início do século XX, o que é que aconteceu? Uma explosão de louvor. Quando começou o movimento de novo, o Senhor começou a renovar a igreja no Brasil. Dessa parte eu já participei na década de 70. O que que houve? Uma explosão de louvor e ministérios, e ministérios, e ministérios. Aleluia! Antes de uma grande colheita, vem um grande mover de louvor. Isso tem acontecido, amados. Antes de uma grande colheita, nesta igreja, Deus está ensinando os irmãos a adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. Aleluia! Porque isso fortalece a igreja, isso traz salvação, isso traz cura. Isso traz grande alegria, versículo 34. Levando-lhes para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Poderíamos falar de sustento. Poderíamos falar de sustento, há sustento, há fome, nossa fome, acaba a fome. Eu imagino Paulo e Silas ali, deviam estar famintos, Deus saciou-lhes a fome. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem, a provisão de Deus, aleluia. E há muito mais coisa que vai acontecendo na nossa vida, mas termina esse texto. Aleluia, com todos os seus, manifestava grande alegria diante de Deus por terem crido em Deus. Meus amados, quando há louvor e adoração, sempre vai terminar em grande alegria. Grande alegria. Quando há festa no céu pela salvação, termina em grande alegria. A parábola da ovelha perdida termina em grande alegria. Da dracma perdida termina em festa, em grande alegria. Do filho perdido termina em grande alegria, em festa, em celebração. Aleluia! E esta história também termina em grande alegria. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Em festa no céu! Porque quando nós louvamos e adoramos a Deus, não é alguma coisa só que está acontecendo dentro deste salão, é uma conexão. Porque louvor e adoração tem diante de Deus 24 horas por dia, de eternidade a eternidade. E o que acontece quando cada um de nós, ou sozinhos, ou em dupla, ou dois ou três, ou como congregação, louvamos e adoramos a Deus? Nós nos conectamos com o eterno. Você se conecta com algo que está acontecendo no céu. E o céu e a terra se tornam a mesma coisa. Por isso, é todo este poder na atitude de louvar e adorar a Deus. Porque nós nos conectamos com o eterno, com o que está acontecendo na eternidade. Aleluia. Só duas coisas nos conectam com o eterno: o amor e o louvor. O resto tudo é deste mundo. Evangelismo é deste mundo. Vida é deste mundo. Comer é deste mundo. Casar é deste mundo. E assim por diante, computador é deste mundo. Coisas que a gente gasta tanto tempo, às vezes, é tudo passageiro deste mundo. Mas amar verdadeiramente como Jesus amou, e louvar e adorar a Deus, isso são coisas eternas que nos conectam com o que existe no céu. Antes de nós, antes de formarem-se o mundo e a terra, já existia um Deus amoroso, já existia anjos louvando e adorando diante do trono da glória de Deus. Hoje estão e no futuro estarão, de eternidade a eternidade, louvando e adorando a Deus. E nós nos unimos com Ele. Por isso, igreja amada, não pare de louvar. Não pare de adorar. Porque isso nos leva para o eterno. Nos leva para o eterno. Se você está açoitado pela vida, ou por uma enfermidade, ou está num cárcere, ou em uma prisão, eu quero te dizer, começa a cantar louvores a Deus. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Começa a cantar louvores. Ah, pastor, mas eu não tenho força. Começa bem baixinho. Põe um CDzinho do pastor Sóstenes. Mas eu só posso chorar. Põe o CDzinho do pastor Sóstenes. Aquele incomparável. Depois que Deus te cura, daí pode pôr o do Azaf com: eu quero ser semelhante a Jesus. Um pouquinho mais agitadinho. Mas vai louvando, devagarzinho. No início você só vai ouvindo e chorando. Ai, minhas feridas, Senhor Jesus. E o louvor tocando. Daqui um pouquinho você já diz: aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. E Deus vai te fortalecendo. Quando você vê, você já está louvando, você já está cantando, e vem para o culto, e vem para a reunião, e aqui você louva mais um pouquinho, e volta para a sua casa, e se depara de novo com a cadeia, com a prisão, com o problema, e vai louvando, meu irmão, vai louvando, vai aprendendo este respirar em Deus, vai aprendendo, e Deus vai trazendo libertação. Quando eu trabalhava na Rede Globo, tinha um programa que eu tinha pavor de fazer. Eu era supervisor de áudio da retransmissão da Buzina do Chacrinha, não sei quantos lembram aqui. Era muito tempo atrás, por isso que eu tô... Era um programa xarope demais, a Buzina do Chacrinha, né? E eu tinha que retransmitir aquilo todo sábado de tarde. Aquilo era uma prisão para mim, que eu tinha que ficar com fone de ouvido o tempo todo, porque aquilo era muito dinâmico, era bacalhau para cá e abacaxi para lá, e os comerciais eram tudo ali, né? E a gente tinha que ficar de olho para lançar o comercial local no meio, né? E ali, aquilo para mim era terrível, a Buzina do Chacrinha, e era uma prisão. Eu chegava sábado, Rosana lembra, era aquela opressão, eu ia para lá, lá vou eu, pra, ficava, era duas horas só, mas aquilo era uma eternidade. Nós estávamos falando de programa hoje de 2 horas, mas 2 horas era uma eternidade. Depois substituíram pelo Faustão, o Chacrinha, né? Mas eu ficava ali numa prisão, né? Aquilo para mim era uma prisão, mas eu lembro, um dia, que eu disse: Senhor, eu vou ficar aqui louvando. E era, quem quer bacalhau? E eu ali louvando. E abacaxi para cá, e bacalhau para lá. E a chacrete pulando, eu ali de olho fechado na frente daquela suíte, né? Fazendo a parte de áudio. Mas eu não parei de louvar. E de louvar em línguas, e de cantar. De repente eu estava cantando. E sabe que cântico que eu compus ali? Eu tenho em mim um canto de vitória, que foi escrito por Jesus na cruz. Comecei a escrever esse cântico. Eu tenho um cântico de vitória, Senhor. Mesmo estando aqui, Tu vais me dar a vitória. Então, Deus muda. Qualquer circunstância, eu não podia sair dali. Mas mesmo assim, Deus me deu um canto de vitória e uma atitude de vitória naquele dia. Assim como Deus quer dar para a tua vida, meu irmão, para a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vai louvando, pode ser que o teu pé esteja amarrado num tronco, num cárcere profundo, numa coisa que parece que não tem libertação. Eu fico pensando o que passaria na cabeça de Paulo e Silas. Eles eram homens de fé, mas açoitados, sangrando, lá no mais profundo cárcere, um lugar fedorento, cheio não sei do que, de rato, de barata ou de qualquer outro bicho que devia ter naquela época, passando em cima dos pezinhos dele, uma baratinha lambendo as feridas, né? Devia ser horrível, irmãos. Mas eles oravam e cantavam louvores. Sabe o que é louvar e orar a Deus? é fruto de quem conhece a Deus. Só faz isso. Só tem essa atitude quem conhece a Deus. E você está aprendendo, meu irmão, aqui no projeto, a conhecer a Deus cada dia mais e mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Para ter a sua vida totalmente liberta por Deus. Senhor, nós queremos esta conexão com o Eterno. Nós queremos estar conectados ao Eterno de Deus. Sabemos que neste instante no céu, tem anjos cantando, anjos louvando, tem anciãos prostrados diante do trono de Deus, tem glória, tem graça. E eu sei, Senhor, que na terra, Tu queres este ambiente do céu, na terra, na minha vida, na minha casa. E é para esse lugar que Tu nos queres levar. Eu quero abençoar os meus irmãos nesta noite, Senhor. Que esta verdadeira adoração brote na vida dos meus irmãos. Eu sei que alguns deles estão em cárceres, em prisões, alguns com seus pés amarrados. Mas Tu os queres libertar neste momento, como a palavra diz: Senhor, tira minha alma do cárcere, para que eu possa cantar louvores ao Teu nome. Se tem alguma alma aqui encarcerada, seja liberta em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver luz, nós vamos ver graça, nós vamos ver salvação na casa, salvação na família, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Traz Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu sou grato. Cante isso a Ele, irmão.